Sejam bem-vindos, invocadores de todos os planos. Aqui quem fala é Gabriel Gonzalez e você está na Cards Realm Show. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o meta do Modern, nosso formato tão amado. Claro que nós vamos fazer o programa piloto falando sobre o formato que nós amamos e tanto idolatramos. Junto comigo nesse programa está meu querido amigo Diogo Leal. Fala aí, galera, beleza? E na ponta da mesa, claro, pagando a conta, Leon Diniz. Olá, sou o Leon, com todas as notícias que aconteceram no Mundo do Magic semana passada. E na ponta oposta da mesa, e apenas comendo e não pagando a conta, como de costume, o nosso querido amigo Thiago, que alguns chamam de Ulamog também, né? Fala aí, galera, beleza? Cadê a pizza? E aí, galera, então estamos aí fazendo o nosso primeiro programa, o programa piloto, o podcast da Cards Realm. Estão animados para o nosso, e aí, nosso programinha? O que vocês estão pensando? O que vocês esperam nesse podcast? E antes de entrar no bloco principal, né? Fala um pouquinho de vocês, para a galera que não conhece a Cards Realm, o que é cada um. Dê uma palavrinha. Eu sou o Leon, sou o programador do site da Cards Realm. Tô sempre ouvindo a todo mundo aqui, sempre mudando o site para agradar todo mundo. E também participo fazendo alguns vídeos para a Cards Realm, sempre ajudando tudo que eu posso. A gente quer fazer essa plataforma sempre crescer. Show de bola. Thiago, e você que é um cara muito querido aí, também um dos jogadores mais carismáticos aí da Portal, nossa loja mãe. O que você tem para contar para a gente aí? Se não tiver nada, tiver comendo de boca cheia, a gente espera que você acabe de comer, claro, né? Valeu, obrigado aí pelo carisma todo aí. Enfim, tô voltando pra jogar agora, né? Tive que dar uma parada, fiquei por volta de 1-2 meses parada. E agora eu tô voltando pra aproveitar, né? Que lançaram essa cartinha nova que transformou meu deck no grande deck do Modern, né? Então, brincar um pouquinho, né? E aí, Diogo, você que é o nosso querido amigo, que vai ser o editor, inclusive, desse podcast, né? O camarada que tornou possível que isso saísse do papel. Fala um pouquinho pra gente aí quais são as suas expectativas, o que você espera do Cards Realm Show. Cara, minhas expectativas pro podcast são grandes, pra edição eu espero que também sejam grandes. Então não tenham tantas falhas, né? Eu sou o Gabriel, né? Enfim, vocês já devem ter me visto uma vez ou outra perdido aí pelo mundo da Cards Realm. Sou um jogador que não tenho nada de profissional. Mas estamos aqui, né, para tentar conduzir esse podcast, que é uma mídia que eu sou muito apaixonado e estou muito feliz de estar fazendo parte. Tirando esse momento fofinho, vamos para o nosso bloco principal, senhores? Chegamos ao plano principal, o plano do tema desse podcast de hoje, nosso programa piloto para falar do meta de Modern. Eu queria começar essa discussão dizendo que o Modern, durante muito tempo, para mim, né, foi um dos formatos mais tranquilos de se jogar, exceto que ele demanda muito dinheiro, mas ele é um formato que nunca sofreu tanto com decks super poderosos ou cartas que desestabilizassem de fato, né, um formato como um todo. Mas agora parece, senhores, que essa hegemonia da paz e normalidade do Modern deu uma mudada. E eu queria começar dizendo para vocês que eu acho que tem que banir essa porcaria e pode mudar de plano. Eu já falei o que eu queria. É isso aí. Obrigado. Porcaria não, hein? Rogak. A Rising Necrópolis. E falando um pouquinho do Rogak, né? Pro ouvinte que não conhece a carta, e ninguém melhor para falar sobre o Rogak do que um jogador, né, que tá acostumado com essa mecânica, tem o deck, joga com o deck, é o Thiago. Thiago, apresenta pra gente, né, cara, esse bicho ele é muito feio, né? Mas apresenta pra gente quem é o Rogak e fala um pouquinho por que essa carta reviveu, né, o deck da Bridgevine que você jogava, um grande piloto. Então explica pra gente um pouquinho que carta é essa e por que ela tá sendo tão temida no Modern. Bom, vamos lá. Começando pela nova carta, né, que é o Rogak. Ele é uma criatura custo 7, 8/8, atropelar. Até aí nada demais. A questão é que você não pode castar ela usando mana. Você tem que castar ela através de outras maneiras. E ela tem Convoke e tem Delve, que é uma daquelas temáticas que eles estavam fazendo em Modern Master, de ficar cruzando várias habilidades diferentes que teve ao longo do Magic, né? Então essa carta usa Convoke, que é uma habilidade lá da guilda eu esqueci o nome da guilda de Ravnica, que é Celeste. Sim, que você pode usar todos os seus bichos como se eles fossem elfos, né? Como se fossem mana dork. Você vira um bicho para gerar uma mana para mágica. E ao mesmo tempo ele tem Delve. Então o que acontece? Como ela custa 7, mas ela tem duas manas híbridas pra você pagar. Então você no máximo pode exilar 5 cartas do cemitério para diminuir o custo. Então você obrigatoriamente tem que ter no mínimo 5 cartas no cemitério. E, quer dizer, você pode no máximo usar 5 cartas no cemitério. E você tem que ter no mínimo 2 criaturas pretas ou verdes na mesa para poder castar ele. E é, a grande... né? Exatamente. Então a maneira de castar ele é diferente. Na prática ele é um bicho custo 0, 8/8 atropelar. O que acontece? O deck, o Bridgevine, né, já era um deck que você conseguia milar o seu deck muito rápido, né? Porque, na verdade, esse deck surgiu no meio do ano passado, e logo quando lançaram M19, lançaram o Stitcher Supply, né, que é o suturador. Esqueci o nome do bicho em português. Mas é um zumbi custo 1/1. Quando ele entra em campo e morre, você tomba 3 cartas do cemitério. E aí foi com esse bicho que o deck surgiu. Porque aí você conseguia, no turno 1, já colocar 3 cartas no cemitério. Se viesse uma ponte, a Bridge from Below, né? Ou se viesse um Vengevine, você já castava algum bicho custo 0, só para poder botar token de zumbi em campo, ou bater com Vengevine. E aí ele usava um goblinzinho que dava haste para todo mundo, para você conseguir dar um ataque de uma vez e matar o oponente. Chamou aquele deck de uma mecânica tipo Glass Cannon, né? Que é um canhão de vidro. Ou seja, você dá um tiro e vence o jogo. Se você não conseguir vencer, já era. E pro cara quebrar o canhão de vidro, né? Pro cara conseguir quebrar a tua estratégia, é relativamente fácil. Então, é basicamente é isso. É, eu lembro da gente ter jogado muitas vezes, né? Não só competitivamente na Portal, mas até nos treinos, né? Que nós fazíamos pré-GP. E você, né, apresentava essa mecânica, né? Uma mecânica ela muito funcional. Eu jogando de humanos, né? O deck ele ficava realmente preso dentro dessa necessidade de colocar de forma rápida, né? Mas assim, o que você acredita, né? Por que você acredita que o Hokage ele foi a peça responsável por reviver esse deck de fato? Assim? O que na sua visão, como jogador, né, entende que essa mecânica ela tenha feito, esteja fazendo tanto estrago? E assim, eu dei uma consultada aqui rápida, né, no MTG Gold Fish, por exemplo, que está apresentando. Mas 8% do meta do Modern, ele tá voltado pro Hokage, né? Então, Cintia, o que você acredita que tem acontecido para esse deck estar sendo tão temido e a galera esteja pensando até mesmo em ban? Então, vamos lá. O Bridgevine, ele era... Tinha duas cartas que ferravam com o Bridgevine. Uma delas é a Leyline, que continua ferrando até hoje em dia contra o... mesmo com o Rugak no deck. E a segunda era a Extração Cirúrgica. Porque o seu deck todo girava em torno de você conseguir tirar valor do você castar rápido o Vengevine para poder bater, ou você fazer uma horda de zumbis em campo, né? Então, se ele desse uma extração cirúrgica em uma dessas duas peças, você ficava meio que sem conseguir fazer nada, sabe? Aí o que aconteceu? Com Modern Horizons, primeiro, eles lançaram o Carrion Feeder, né? Que é aquele zumbizinho que quando você sacrifica, você bota o marcador nele. Com isso, já foi uma nova ameaça no deck. Segunda coisa, eles lançaram o Rugak, que ele é um bicho que ele consegue, você, pelas regras do jogo, você consegue contornar a extração cirúrgica. Então, o que acontece? Quando você mila o Rugak... Ah, detalhe, que eu não falei. O Rugak, você pode castar ele do cemitério, né? Você consegue botar ele consistentemente no turno 2 e você consegue, pelas regras do jogo, você consegue castar ele de tal maneira que ele não toma extração. Porque a partir do momento que ele bater no cemitério, você... a prioridade é sua, porque é seu turno. Então você pode, antes do cara ter a chance de dar uma extração, você casta ele, já virando 2 bichos e exilando-se 1 carta do cemitério. Essa que é a grande vantagem. Então acaba que só resta o cara usar a Leyline. E, junto a isso, o deck... Antigamente o Vengevine é um deck bem explosivo. Você gasta a sua mão toda para poder no turno 1 botar vários bichos ou no turno 2. Nesse deck você não gasta as cartas toda a sua mão e consistentemente no segundo turno você consegue ou botar um Rugak ou pelo menos trazer vários Vengevines juntos. Então o deck veio com mais duas ameaças, que uma é o Carrion Feeder, que é uma ameaça boa, e a Rugak é uma ameaça absurda, né? Que é um bicho 8/8 atropelar no turno 2. Então o seu deck antes que tinha 4 ameaças passou a ter 16. Leon, você que tá aí dormindo, né? O quê? Oi? Me chamaram? Ah, tá. Você acredita, assim, fala alguma coisa pra gente, dá um parecer, antes de voltar a cochilar aí, porque eu percebi que você tá dormindo. Então, o que o Thiago tá falando tá perfeito, realmente... Tá bom, a Leyline... Bom, tchau. Não, como... Não, valeu, valeu. Não, o Thiago realmente... Aumenta o salário do Thiago aí, obrigado. Não, a Leyline Preta realmente... Traz mais uma pizza pra mim. A Leyline Preta realmente é muito roubada. E lembrando que o deck anterior, que o Thiago até jogava, Bridgevine, ele tinha o Bridge from Below, que você castava a criatura, e em resposta a castar a criatura, você... dava qualquer coisa do cemitério do oponente. No caso de castar a criatura, até ela entrar em campo e morrer, tem tempo para você fazer várias coisas. Ao contrário do Rogar, quando ele entra no cemitério, ele já entrou a prioridade do oponente. Então, realmente, você tem essa dificuldade de interagir até com o Rogar. E mesmo você der um PF, é como vocês falaram, também, de novo, você pode voltar o Rogar para o cemitério, prioridade volta a ser sua, você casta ele de novo. Então é muito difícil de lidar com esse deck comparado aos outros decks de cemitério que a gente já viu no Modern. Assim, pensando na verdade, e ainda puxando um pouquinho o Thiago, né, que é o nosso piloto mor, eu entendo que o Modern, né, foi até como eu abri a discussão hoje, ele é um formato que sempre teve respostas muito imediatas a ameaças iminentes. Essa frase é muito bonita, né? Pode botar na capa aí do nosso podcast, tá? Ficou bonito. Pode deixar. Mas o Modern, ele sempre de forma muito rápida. E eu queria ouvir de vocês, né, enquanto chega a nossa próxima rodada aqui de cerveja, o que vocês acham que o Modern está fazendo para responder ao Hokage, né? Assim, e ainda não pensando nessa questão do ban, né? Eu acho que o banir uma carta num formato como o Modern é o último recurso, né? E aí, o que vocês acreditam que está sendo feito? Quais são as respostas que estão sendo colocadas nos decks para responder a essa ameaça tão, né, tão 8-8 atropelar, né, cara? Sei lá, ele no main. Próximo assunto, né? Cara, tu vê que só existe... Eu acho que só tem essa forma de segurar o deck. E mesmo assim, cara... Você segura por um tempo, mas daqui a pouco, se o cara conseguir tirar a Leyline, já era. É, porque a gente já passou, antes do Rogak entrar, a gente tem que pegar aqui a história. Antes era o R-Phoenix. O R-Phoenix, como você combate uma R-Phoenix? Você combate com o cemitério. Antes do R-Phoenix foi o, no caso, o Dread Winter também, que a gente passou, depois que printaram um zumbi 3/3 que volta pra campo. E de novo, a gente teve com respostas vários gente de cemitério. Então, assim, o Modern já estava... Era para ser supostamente preparado para o Rogak. Tanto que tivemos o campeonato Mítico 4 e a carta mais jogada era a Leyline Preta. Então, o pessoal já estava com o Rogak no campeonato Mítico e já estava com a resposta do Rogak nele. Então, assim, o Modern já está preparado para o Rogak. O problema é que o Rogak, de qualquer forma, está com 70% de porcentagem de vitória. Mesmo nesse então, cenário. Eu queria adicionar uma parada nisso. O que acontece? Muita gente, isso até na época da Fênix, o pessoal sempre discutia isso, que a Fênix teve essa supremacia no começo do ano, no Modern, porque a galera ainda estava aprendendo como lidar com ela. O pessoal sempre focava tipo, só em cemitério, não tem que exilar o cemitério e tal, e acabava gastando um bando de recurso para isso, enquanto tomava porrada de um Fing in the Ice flipado, né? Ficava morrendo para um bicho 7/7. Né? 7/7 batendo, né? Exatamente. E eu acho que com o Hokage tá acontecendo a mesma coisa também. Porque, como eu falei, ele é um bicho que depende de você ter pelo menos 5 cartas no cemitério e 2 bichos em campo. Teve uma partida eu jogando de Rugak. Já tô falando Hokage também. Vamos chegar a essa conclusão aqui. Né, é o ninja da vila. Fala Hokage, cara. Justo. Pedimos desculpas aí aos amigos mais exigentes, né? Mas... Não, tranquilo. Mas enfim, aí teve uma partida que eu perdi jogando contra um deck mid-range, que é o Abzan Traverso, do nosso amigo Jute, né? Que já pilota com esse deck há muito tempo. Enfim, a estratégia dele foi bem simples. Ele só chegava, ele sempre me deixava só com um bicho no campo. Eu não conseguia ter 2 bichos na mesa. E aí eu fui gastando todos os meus recursos até que chegou um momento que ele tinha... Qualquer estratégia simples, né? De deck mid-range com verde, né? Ele faz você gastar sua mão toda pra ele, e ele deixa, e o turno acaba com ele só com o Tarmogoyf na mesa. E aí você se encarta na mão poder reagir ele com o Goyf e com resposta na mesa. E aí ele vai te batendo até você morrer. Então, é viável, entendeu? A grande questão que o pessoal tá falando do banimento é que, bem ou mal, isso que eu tô levantando é uma impressão minha, né? Uma partida que eu tive. Eu ainda acho que existem respostas. O problema é que o que a galera tá falando é que ele consegue consistentemente botar o Rugak na mesa na 2. E isso é uma coisa que eu concordo. Porque a maioria das partidas que eu joguei de Rugak que eu perdi foram partidas que eu não consegui botar o Rugak no campo na 2, nem na 3, e só fui conseguir na 4. E aí isso deu tempo do oponente lidar comigo. Lidar com o meu deck e conseguir vencer. Ou partidas malucas em que, por exemplo, uma vez eu jogando contra Goblins, o cara abriu o jogo com 3 Leylines no campo. Aí realmente não tinha muito o que fazer, sabe? Mas foram só essas partidas em que eu tive dificuldade e acabei perdendo. Em todas as outras, nas partidas normais, eu sempre acabo levando alguma vantagem com o deck. E essa é a mesma coisa que a gente vê aqui nas estatísticas dos últimos torneios com o Rugak. Por isso que a galera tá levantando essa bola de que ele tem que ser banido. Cara, assim, eu acho que se o Rugak não tivesse o atropelar, cara, ele não faria tanto estrago. Ou, assim, o estrago talvez seria um pouco menor do que ele tá fazendo hoje, entendeu? Porque mesmo que você bloqueie com uma criatura, sei lá, você tá no turno 2, você tem pelo menos uma criatura 1/1, entendeu? E aí você bota uma criatura ali, você perde, beleza, você consegue andar. O problema é se atropelar, né? É, o Rogak, ele tem vários erros, né? De... Isso foi algo que o Mark Rosolora, o designer-chefe da Wizards of the Coast, chegou a comentar no blog talk dele. Ele tem um blog que ele chegou e alguém fez a pergunta, assim, por acaso teve algum erro de design recentemente. E ele explicou, assim, que sim, uma carta... Teve uma carta recentemente com um erro de design, que era uma carta BG com Delve, né, com uma mecânica que você pode castar ele à vontade. Então, de certa forma, foi ele, não querendo dizer o Rogak diretamente, né, mas ele... Denúncia, Rogerinho, denúncia! É, ele não pode falar que ele errou, né, fica feio, mas ele deu a pinta ali que eles erraram na construção da carta, teve algum erro. É, e foi principalmente pelo que o Thiago falou, né. A Fênix em si, antes, há um tempo atrás, ela já tava com esse negócio de cemitério, né? O pessoal já tava pedindo, meio que pedindo um pouco para evitar essa questão do cemitério. E aí eles vão e lançam o Rogak, né? Parece que eles fortalecem mais essa mecânica de cemitério. É, na verdade, a gente chegamos a alguma conclusão aqui já no nosso primeiro programa, que a Wizard, ela escuta o que a gente pede, né? Se a gente fala alguma coisa e fala, tem um problema, aí realmente um problema, aí vai e aumenta mais o problema, né? Exatamente, é, Prefeitura do Rio. É aquela filosofia indiana, sabe? Eu até tenho muitos problemas na minha casa, eu boto uma vaca dentro da sua casa, aí o cara vai e volta, pô, a vaca tá fazendo um monte de cagada, então tira a vaca da sua casa. É, realmente a vida melhorou, né? É meio que por aí a filosofia da Wizard, né, cara? Meio complicado. Essa parada que vocês falaram, isso também vai muito no que a galera quer ver no Modern, né? Porque o Modern é um formato em que você vai fazer coisas que a gente chama de injustas, né, do Magic. Aí depende de qual coisa injusta que você acha justa no Modern, né? Porque, por exemplo, ter um campeão da paróquia 6/6 no turno 3 ou 4. Aí ou ter um Death Shadow, que é custom 1, tá 9/9, entendeu? Ou você com um W control, você ficar toda hora anulando o cara, ainda mais agora. Você na 4 baixa um Jace e consegue anular com uma Force of Negation. Ou sei lá, deixa eu ver o que mais. No Dread, você botar 20 bichos no campo. Então, tudo isso são coisas injustas de fazer no Modern. Entendeu? São coisas que você está abusando ao máximo as sinergias que as cartas fazem. Então, cabe às pessoas também entenderem o que elas querem no Modern, né? Porque tem muita gente que gosta, por exemplo, eu adoro fazer estratégia com cemitério. Tem gente, por exemplo, o Gabriel, que gosta de humanos. Que você faz uma sinergia em que o cara tem vários bichos, cada bicho com uma utilidade diferente. Tem gente que gosta de sinergias diferentes, entendeu? Então, todo deck é injusto da sua maneira. Eu acho que na questão de banir uma carta ou não, a gente tem que olhar mais é para as estatísticas mesmo. E tem muita gente que fica achando que, ah, pô, mas esse deck foram 5 das 8 no top 8 do último GP, tem que ser banido. Eu não acho o top 8 uma estatística muito boa. Eu não acho das melhores, porque no GP tem muitas variantes que acontecem. No caso do Rugak é um pouco diferente, porque já vemos há meses que está tendo estatísticas grandes. Isso é uma coisa que eu tenho que concordar. Não tem quase nenhuma partida que seja uma bad match, a não ser que o cara comece com 4 leilões de main deck. E se ele faz isso, ele fica vulnerável a vários outros decks do formato, né? Mas eu tenho que concordar que o Rugak já teve um banimento, que foi o banimento da Bridge, né? Que também aquele último deck era absurdo, era um deck Legacy, e que ganhava no turno 2, né? E mesmo depois desse banimento, o deck continua tendo ótimos resultados. Umas estatísticas muito grandes para favor dele, né? Mas esse lance de banir, não, porque coisa de cemitério e tal, todo deck de Modern faz alguma coisa injusta. Então, as pessoas que decidam qual parte injusta eles acham mais divertido de jogar. Olha, só para concluir o raciocínio do nosso nobre amigo, o Humanos, a única coisa que o Humanos faz de injusto é quando o jogador, eu, jogo e consigo fazer as jogadas piores com o Humanos, e aí realmente ele é punível, entendeu? Mas pra gente... tem que dizer, mas tá melhor, né, cara? É, para a gente chegar, né, já estamos encaminhando aqui para o final desse bloco principal, vamos abrir uma votação, né, porque aqui é uma democracia, totalitária, mas é uma democracia, né? É, Leon, ban ou não ban o nosso ninja de Konoha? E por quê, obviamente? Olha, eu concordo o que o Thiago falou com relação... Não, a gente não pode ficar vendo só o GP, só esses números, tudo mais, mas tem alguns números que são muito bons para você ver. No Campeonato Mítico, 20% dos decks eram Rogak. Isso não quer dizer muita coisa, porque no Campeonato Mítico, todos os jogadores lá são extremamente profissionais, todos eles querem jogar com o melhor deck. Se todo mundo, se 20% acham que é o melhor deck, tudo bem, mas isso não, isso é para o jogador profissional. O jogador semi-profissional e tudo mais, ele vai, vão com vários tipos de decks diferentes, você, não vai ser por isso que você vai ver o Rogak. Mas 20% dos profissionais acham que o Rogak é o melhor deck. Mas assim, isso aí não é o ponto que é tão interessante assim. O ponto que é mais interessante foi o win percentage, a quantidade de vitória em porcentagem que tinha o Rogak. O Rogak, mesmo com muito rede de cemitério, mesmo com 20% dos profissionais jogando com ele, em outras palavras, os profissionais deviam estar esperando esse tipo de deck, mesmo assim, ele possuía uma porcentagem de vitória de quase 70%. Tipo, é uma porcentagem de vitória muito grande. E a gente está vendo aí vários torneios em que ele está fazendo top 8, mas como falei de novo, pode ser porque só os profissionais estão escolhendo ele, mas não escolhendo outros decks. Pode ter outros decks até melhores que ele, que a gente não saiba ainda. Mano, no momento. Pode ser que o Humanos chegue depois, que todo mundo decida, ah, agora o Humanos é o deck da vez. Isso já aconteceu na história do Modern. A gente teve o R Phoenix com quase 15% também, a gente teve Death Shadow também jogando com quase 15%, e eles ficaram 2-3 meses assim, e logo depois pararam. Então, assim, o Rogak pode ser que seja, neste momento, todo mundo está achando que o Rogak é o melhor deck. Mas a questão aqui não é a quantidade que eles estão jogando, mas é a porcentagem de vitória. A porcentagem de vitória está muito alta. E mesmo com um campo adaptado para ele. Então eu acho, e sim, e não só eu, mas eu acho também, isso foi uma opinião que a gente entrevistou o Paulo Vitor Dama da Rosa, que é um jogador profissional, entrevistamos o campeão do Campeonato Mítico 4, e sim, todo mundo diz, pelo menos desses dois que a gente entrevistou, e eu também, que não sou um Zé Ninguém, que o Rogak, ele é ruim pro formato. Que as pessoas estão escolhendo ele porque ele é o melhor deck e isso faz o nosso formato ser menos diversificado. Então, sim ou não? Bane ou não bane? Bane, com certeza. Então, quando você está dizendo bane, você está dizendo que o Thiago está de chororô, porque se banir ele vai ficar sem deck para jogar, é isso, né? Não, essas são suas palavras. E que nada, o Dredd está aqui guardadinho, bonitinho, esperando caso aconteça um ban. Eu quero fazer uma pergunta pro Leão e pro Thiago, que é, se você fosse o Mark, né, qual é a decisão de vocês? Sabe, assim, olhando de uma visão mais de negócio, tá? Tipo, você é o presidente da Wizard. E a Wizard não tem a Hasbro e ela tá preocupada. Ela tá preocupada, assim, você tem aquela visão, tipo, ah, se eu, lembrando um pouco do T2 de antigamente, né? Aquele que você teve vários bans. Vocês baniriam pela visão da Wizard? Não. Então, eu não baniria porque o Rogak, na verdade, o Rogak, não vamos falar do Rogak, vamos falar do último, da última edição para Modern, né, que ela tentou criar, e seria admitir que ela criou de forma errada. Uhum. E isso pega mal. Assim, isso significa que talvez a gente não tenha a segunda versão dessa edição, né, o nosso Modern Horizon. Então, a gente talvez signifique que a gente não tenha a segunda versão, porque a próxima vez que tiver, as pessoas não vão querer comprar, né? Porque você vai comprar um produto que vai ser banido e você não vai poder utilizar ele. Então isso é muito ruim para as vendas. Isso, e agora complementando o que o Leon falou, né? Que ele foi pro caminho mais da valorização do produto, e eu concordo com o que ele falou. E eu também, no lugar da Wizards, não baniria o Rogak. Tipo, não é que eu não baniria, mas não é interessante banir o Rogak também pela questão financeira. Porque acontece, diferente dos últimos bans que tiveram no T2, o jogador de T2 ele é diferente do jogador de Modern. No Standard, se você tem uma estratégia que é opressiva, é um formato que só existe em 2 ou 3 decks, a tendência é que a galera que está jogando deixe de jogar. Eles saiam, entendeu? Eles vão fazer qualquer outra coisa. No Modern já é um pouco diferente. O Modern sempre é impactado por uma coleção pequena, e nesse caso foi a primeira vez que a gente teve uma coleção grande, e o Rogak está nela. Se você bane o Rogak, você está desincentivando as pessoas a comprarem o booster da nova coleção, porque eles podem abrir um Rogak e não fazer nada com ele. E segundo, eu tenho essa impressão de que a galera, nessas próximas 2 semanas, já que o cara garantiu que não vai ter um ban emergencial, o ban vai ser só no final do mês. Eu ainda acredito que a galera ainda vai achar alguma maneira de lidar com o Rogak. Porque eu vejo o pessoal, como eu falei no começo, o pessoal tá que nem naquela época da Fênix, que tava só exilando o cemitério. Quando, na verdade, depois que a galera começou a aprender a lidar com a Fênix, começou a ganhar. Você usar um cálice para poder anular as mágicas custo 1, ou você matar o Fing de Ice antes que ele pudesse flipar. Então tem outros caminhos para seguir. No Rogak, eu acredito que a galera ainda vai descobrir algum outro caminho. Se realmente, aí eu posso até queimar a língua, se realmente não descobrirem e continuar com esses resultados, aí vai ser banido no final do mês. Mas para o Wizard não é interessante isso. Pelo menos assim, se, na minha opinião, né, se tem um ban do Rogak, eu acho que ela não vai atrapalhar tanto as vendas de Modern Horizon, porque tem ele tá jogando também no Legacy, tá? Ele tá começando a jogar no Legacy, e eu acho que a galera do Commander tá começando a ver ele também, né? E o preço dele também não é nada absurdo, né? Ele tá, acho que, 30 e pouco. Não, mas aí que tá, ele tá... Aqui no Brasil tá em torno de R$45. Ele tá esse preço porque todo mundo tá falando que ele vai ser banido. Eu tenho certeza que se ele não for banido no próximo, no final de agosto, o preço dele vai dar um spike pra uns 80, entre 80 e 100 reais. Isso eu não tenho dúvidas. O pessoal tá inseguro de comprar ele porque daqui a 2 semanas ele pode ser banido. E aqui no Brasil não vai ter nenhum GP Modern nesse ano. Então não é tão interessante, entendeu? Então, Thiago, pra você, não bane, né? Não, é que tá. Eu se fosse antes desse último GP, eu falaria que não era banir, que a galera ia aprender a jogar. Só que realmente, com esses últimos resultados do GP, eu não sei agora. Porque ele tá com um resultado muito grande, mas eu ainda acho que a galera consegue descobrir uma maneira de lidar. E eu vou descobrir isso nesse final de semana. Se nesse final de semana repetir o mesmo feito, sabe? Que no último GP foram 20% dos decks que foram pro Day 2 foram Rugak. Se repetir uma coisa dessa, se repetir de novo aquele quase 50% fazendo top 16 Rugak, aí até eu que jogo com deck vou ter que admitir que tem que banir essa parada. Mas eu ainda acho que a galera vai descobrir alguma maneira de lidar com deck. Diogo, dê o seu parecer. Assim, eu acredito que ou a galera aprende a jogar contra o deck, ou a Wizard vai lançar alguma coisa na nova coleção, né, pra trabalhar com o Rugak. Sabe, eu acho que ela fez isso em algumas coleções passadas. Eu lembro da Pokébola, né, que foi lançada em Dominaria. Isso. E que hoje, tipo assim, eu acho que... O Dumping Sphere. É, pô, valeu. É porque tanto o pessoal falar Pokébola, né, principalmente é que eu jogo, o carro... É que eu jogo de side. É que nem o Hokage, o ninja da vila. É, o Hokage, é. Pokébola, ninja. Pra galera que não sabe, a carta em português é Esfera Amortecedora. É uma carta anti-tron e anti-storm que lançou em Dominaria. É, exatamente. E também teve uma carta dessa, Diogo, que lançou em Ravnica, que é aquele Tomik, que é aquele bicho 2/3 que protege as lentes do cemitério. E no design dessa carta, ele foi feito pra jogar contra o Deathrite. Só que acabou que o Deathrite foi banido antes da carta lançar. Mas assim, o que eu acredito é que eu acho que a Wizard não vai banir, tá? Por questões comerciais. Pra mim, eu acho que eu não baniria o deck. Porque na loja local, cara, eu não vejo a galera jogando tanto com esse deck, né? Tipo, eu vejo a galera jogando muito mais de Tron do que com o Rogak. Mas eu acho que eles estão esperando o ban. Se não tiver banimento, eles vão comprar o Rogak e todo mundo vai fechar porque é o deck. Isso é verdade, isso é verdade. Uma questão que o pessoal também fala, a galera que odeia deck de cemitério, eles falam que na verdade isso tudo acontece por causa do Faithless Looting, né? Que eu ainda acho que não acho, entra naquilo da última coisa que eu falei, né, que você tem que escolher qual é a carta, qual é a estratégia injusta do Modern que você gosta, né? Então, muitas das pessoas que gostam de cemitério, você vê que tem várias estratégias diferentes que usam o looting. O Dredd usa o looting, a Fênix usa o looting, o Rugak usa o looting, vários decks, o Mardu, o Pyromancer usa o looting, que é um deck mid-range até. Então, tem vários decks que usam isso, sabe? Aí a galera sempre fala, tem que banir o loot. Então eu falo, cara, é a galera que acha chato jogar contra a estratégia de cemitério. Então se for assim, eu não gosto de jogar contra estratégia de big mana. Então tem que banir o Ancient Steam, sabe? Aí vai ferrar a galera de Tron, vai ferrar a galera de Amulet Titan, a galera do Hardening Scales. Não gosta de jogar com isso, entendeu? Então eu acho que o argumento é o mesmo, entendeu? Eu tô, na verdade, achando que isso aí é uma grande conspiração da Wizard, que eles vão lançar um bando de carta quebrada de cemitério pra depois banir o loot, e aí todo mundo que joga de cemitério vai se ferrar. Essa é a minha compra. A Wizard tá fazendo isso contra a gente, a galera que gosta de jogar de cemitério, entendeu? Esse é a grande conspiração. Tá, cara, por mim não bane. Eu acho que não tem que banir, por enquanto. Assim, eu sou sempre contra a ban. É, eu acho que eu compartilho um pouco a filosofia de vocês, né, de pensar que o Magic é um jogo que, ainda mais o formato do Modern, né? Ele é um jogo que, enfim, abarca muitas possibilidades. E banir uma carta justamente porque ela está dominando o formato, para mim, não bane. Né? Eu acredito que banir uma carta, né, porque ela está dominando momentaneamente o formato como o Modern, é algo bem problemático. Né? Eu compartilho com a ideia de vocês, né? Certo? Leon, desculpa, chefe, mas... Eu acredito que o Modern sempre teve essa qualidade, né, de ter respostas às ameaças, né, e sem a necessidade de um ban imediato, um ban que brecasse, como o FF Series, né, que eu tenho, né, enfim, eu sempre tenho problemas de falar com essa carta que minha língua trava, né? Ou o FF Proofy, entendeu, também. Então eu acredito que, enfim, banir agora seria um problema, porque abriria prerrogativa, como o Thiago mencionou, de banir outras peças, e assim, eu acho que o argumento foi fantástico, Thiago. Porque o Modern ele tem essa característica, né? Ele apresenta ameaças, e aí você tem que escolher qual ameaça que você gosta e qual ameaça que você odeia para pedir um ban, né? Então acho que esse argumento ele é bem fundamentado para a gente encaminhar aqui para encerrar esse nosso bloco principal, né? Sim, sim, com certeza. Ah, só uma última coisa, esse lance que eu falei da conspiração era brincadeira, tá? Que já tem uma galera do FBI batendo aqui na porta, querendo conversar comigo. Então não, o Isa já tá fazendo nada disso não, tá? Isso é tudo brincadeira. Antes de baterem a porta do nosso Lamog, vamos mudar de plano e vamos para o plano das notícias, senhores. Chegamos ao segundo plano desse nosso podcast, que é um... A ideia é pegar notícias ou artigos que foram publicados na Cards Realm e trazer aqui para a mesa para a gente dar a nossa opinião, falar um pouquinho sobre os produtores de conteúdo. Você que não conhece o site da Cards Realm, é www.cardsrealm.com, que é a nossa plataforma mãe, né? Onde você consegue colocar suas cartas, ver artigos, notícias, fazer amiguinhos, quem sabe arrumar uma namorada ou um namorado. É o local perfeito, é o Tinder do Magic para você. E para essa pauta, eu trouxe o artigo do nosso amigo Ari Ferreira, grande camarada nosso, parceiro da Cards Realm, que escreveu no dia 13 de agosto um artigo chamado A Importância do Play Design no Standard. Queridos, estou trazendo esse artigo justamente pela ideia de que o Standard está muito forte graças ao nosso amado e odiado Magic Arena. O que, que vocês estão... Antes de a gente entrar no artigo propriamente dito, o que, que vocês estão... achando do Standard, estão jogando Arena, não estão jogando. Fala um pouquinho a visão de vocês sobre o que, que o Standard está representando atualmente no Magic. Diogo. Cara, eu acho o Arena um programa essencial. Eu acho que ele chegou muito tarde, né? Você teve jogos como Hearthstone e outros, né? Eternal e outros card games que às vezes começaram a ter mais usuários, né? Teve mais... pessoas começando nesses jogos e não no Magic, né? Porque assim, Magic é um jogo complexo de você começar nele, né? Então assim, eu acho que ele chegou um pouco tarde. Eu acho que a importância dele pro Magic é muito grande. Eu recentemente, sei lá, até 4, 5 meses atrás, eu tava no T2, né? E cara, eu via muita gente voltando a jogar Magic ou começando no Magic através do Arena. E aí o cara saía do Arena e ia, não saía, né? Ele continuava no Arena, mas também jogava o Magic físico, que na verdade é o verdadeiro Magic, né? Que é o Magic físico, de papel. Sim. Cara, eu acho que... Eu não tenho acompanhado tanto mais o T2, né? Desde quando eu parei de jogar. Eu nunca joguei muito o Arena, porque por questões de incompatibilidade com o meu computador. Eu uso o Linux, então ele não roda nativamente e a minha máquina não é também tão possante para eu conseguir emular o Arena. Tá? O Ari, na verdade, nesse artigo, e você pode encontrar ele na íntegra, não, ele acaba trazendo um tema para a gente muito importante, que é a ideia do game design, né? E como é que a Wizard ela tem se dedicado muito por conta do Arena, né, e do Standard, essa revitalização do Standard, como é que eles tentam trabalhar com a ideia de play design, né, e o game design, como é que eles conseguem juntar isso dentro das novas coleções que estão saindo. E aí eu queria ouvir um pouco o Leon, né, que é um camarada que está trabalhando com o design do nosso site, com a nossa marca da Cards Realm. Você acredita? Entendi a risada, gente. Pelo amor de Deus, não tá de novo, cara. Não, fizeram uma ligação aí, mudou muito bem, cara. Você é um ótimo narrador. Obrigado, cara. Eu tô recebendo pra isso, né, cara? É muito bom. Eu preciso pagar a conta das crianças aqui. Mas. Ganha uma estrelinha. Viu, gente? Por favor, deixa os comentários aí embaixo se vocês gostaram, tá? Obrigado. Mas, Leon, o que, que você acredita que o Magic tá passando, na verdade, né? Pra lidar com essa reformulação, enfim, do design do jogo versus design de jogar propriamente dito? Ah, quando eu li o artigo do Ari, assim, o que ele falou basicamente é que a Wizards of the Coast ela acaba fazendo algumas cartas já planejadas para interagirem com outras já existentes nas edições, assim. Quando você faz uma edição de Magic, normalmente ela fica parada por 2 a 4 anos, assim, literalmente parada, E só daqui a 2 anos que ela entra e começa a ser divulgada. Então, por exemplo, a gente pega a Throne of Eldraine, que acabou de ser feita, ela tinha, na verdade, não acabou de ser feita, ela foi feita 2 anos atrás. Então, todas as edições que estamos vendo agora, ela foram todas planejadas há 2 anos atrás pelo Wizards of the Coast. Tudo é planejado. Então, quando a Wizards faz um banimento, fala algo assim, isso é muito forte, porque você está falando de um planejamento de 2 anos que ela tem, que do nada muda. No caso do artigo do Ari, especificamente, ele fala de algumas cartas que já foram planejadas para interagirem com outras existentes. Por exemplo, o Adanto Vanguard, que é de Ixalan, ele te fazia perder 4 de vida. E temos aí uma outra carta, que acabou de sair de M20, que toda vez que você perde 4 de vida, você põe um counter +1/+1 nela. Que é o Knights of the Ebon Legion, né? Aquele vampiro custo 1, uma mana preta, 1/2, né? Muito forte, por sinal. Isso. Aí então, você vê, assim, que a Wizards of the Coast, ela tem um planejamento muito grande pra montar qualquer coisa. Então, ela, as cartas, ela, tudo nela é planejado, tudo nela foi feito. Olha só, se essa carta interage dessa forma, temos que ter outras interagindo de outra forma. Então, se uma carta, ela é muito boa, como um escape shift da vida, a gente tem que fazer outra carta que impede o escape shift de funcionar. Então, a gente tem até um encantamento vermelho no T2 que você pode escolher dar um nome para um terreno e esse terreno não vai ter habilidade dele. No caso, isso aí eu vi até outro artigo da Wizards que fala algo parecido. Tem uma criatura 2/3 com voar que eles falaram que fizeram especificamente isso para combater no Legacy a Wasteland. Porque, no caso, você não pode dar alvo para terrenos no Legacy. É uma carta que impede isso. E eles falaram, a gente fez isso especificamente para combater esse tipo de deck. Então, a Wizard, ela planeja tudo. Ela tem uma equipe de play design que ela testa todas as cartas para ver se elas têm alguma hegemonia ou não. E, além disso, ela planeja vários anos na frente para, se der algum problema, poder mudar o caminho. Tiago, pensando nisso, né, até que o Leon trouxe para a gente, que existe um planejamento longo, isso acaba voltando um pouco com o tema do nosso primeiro plano, né? Que foi justamente discutir ban dentro do Modern, né? Então, o que você acredita que... Por que você acredita, na verdade, que acontece esse tipo de problema? Né? Já que é tudo tão planejado, é um jogo que, por mais que exista aleatoriedade, existe, né, probabilidade. A gente trabalha com probabilidade do Magic, do uso de cartas, a quantidade delas. Então, na sua visão... como é que se relaciona isso, essa ideia de que, né, na verdade, a gente tem um planejamento e, ao mesmo tempo, acontece esse tipo de quebra de formato? Bom, primeiro, uma coisa que eu acho que foi um grande motivo para isso é que, mesmo a Wizards tendo muita experiência, né, com esses problemas, pô, desde muito tempo atrás, a gente já viu vários problemas que aconteceram desde antes de Affinity surgir. Aquela pinça craniana, vários problemas que a gente teve ao longo dos anos, e com todos esses foram erros da Wizards e que ela foi aprendendo, né? Só que nesse caso do Modern Horizons, é a primeira vez que a Wizards lança um produto justo pro Modern. E se você pensar bem, pô, o Gak é uma carta que o design dela, eu consigo entender como a Wizards chegou no design dessa carta. Eles estavam querendo cruzar várias habilidades diferentes que tiveram ao longo do Magic, né? Tem aquela carta que tem Retrace, Rebound, tem umas cartas que tem Cascade, Retrace... Várias habilidades antigas cruzadas. Então, nada mais justo do que fazer um cruzamento entre Convoke e Delve. E fazer com que o bicho não possa ser castado com mana. Que aí você está criando uma maneira diferente de castar um bicho. Segunda coisa, no meu deck, no Bloodvine, primeira vez que eu vi esse bicho, eu não tinha notado que você podia castar ele tão rápido assim. Na verdade, eu ia simplesmente colocar ele no meu deck como se fosse uma adição ao Bloodvine. Eu poder ter um bicho com atropelar e dar haste pra ele pra poder bater. A minha estratégia ia ser a mesma. Só que a diferença é que ele me dá evasão. Uma coisa que eu sofria bastante com o Bloodvine era não poder passar por cima dos tokens. Então se o cara ficasse fazendo muito Linger e Souls, eu não conseguia vencer o jogo. Então esse trampo e o 8/8 faz sentido nisso. Eu acho que o grande erro de design no Rugak, que tornou ele uma carta tão absurda assim, é você poder castar ele da mão. Eu acredito que se estivesse dizendo lá que ele, se ele fosse que nem um Vengevine da vida... ou um Gravecrawler, sabe, que você... De Gravecrawler não, mas se ele fosse que nem um Vengevine, por exemplo, que você... Que tivesse amarrado com um cemitério, sabe? Porque o Vengevine pode ser castado na mão, mas você não quer castar da mão, você quer, na verdade, tirar ele do cemitério e botar em campo. Então eu acho que se você botasse que o Rugak só pudesse ser castado do cemitério, aí eu acho que ele não ia estar dando tanto problema assim como está tendo agora. Então, para mim, faz sentido chegar nessa estratégia, só que aquilo, errar é humano, né? E é a primeira vez que eles estão fazendo a questão do Modern Horizons. E mesmo assim, vamos aguardar os resultados do GP desse final de semana para ver se isso de fato é um erro irreversível ou se o Modern consegue se adaptar a essa carta, né? Tá. Olha, vou fazer uma declaração polêmica agora. Tá, assim, eu tenho depois uma pergunta. Quer fazer primeiro pro Thiago? Não, eu ia fazer para vocês. Eu quero fazer primeiro a declaração polêmica. Tá. Faz aí. Manda a declaração. Então, eu não acho, assim, se você for ver o preço do Rogak antes de ser lançada a edição, né, no, na pré-venda, tava R$ 20 a R$ 25. Ele não era uma carta muito cara na pré-venda. Assim, eu não acho que teve ninguém. Eu acho que ele tava R$ 8 a R$ 25, tava por aí, não tava muito caro não. Eu não vi ninguém, eu só vi um youtuber chegar a mencionar que ele pode ser forte. Ele falou assim, pode. Ele não chegou a dizer, essa carta é roubada. Então eu não vi ninguém dizer que essa carta era forte. Então assim, e olha só, outra coisa também. Na hora que eu vi o Rogak, eu não pensei que ele seria pro Modern. Eu pensei que ele seria pro Commander. Porque ele tem Delve, que justamente vai fazer... É uma criatura lendária, então ele pode ser um comandante muito bom. E ele tem Delve, significa também que você pode castar ele mesmo com 2 de custo a mais, você sempre vai poder ficar castando ele. Então, assim, eu achei que ele era uma criatura para Commander. Então, assim, por isso, eu olhei ali não falei, e nem falei, assim, que ele poderia jogar Modern. Em outras palavras, assim, eu vou fazer a declaração que eu defendo a Wizards of the Coast, no caso do Rogak. Eu e milhares de pessoas na internet, assim, não vimos o Rogak como sendo roubado antes da edição sair. Pode ser que tenha uma pessoa aí, eu tô falando, eu acho que... Eu sempre falei que era, assim, mentira. Só vi um youtuber chegar a falar que... Isso aí eu acho que foi o Magic AIDS, por exemplo, que chegou a falar que... pode ser roubado. Ele nem falou roubado, ele só falou assim, essa carta pode ser forte com o Street Supplier. Tipo, como se ele fosse fazer um deck gereba da vez, entendeu? Então, assim, foi a única pessoa que eu vi chegar a falar um pouco do Rogak. Todo o resto não falou nada. E a carta tava barata. Tava baratinha. Então eu defendo. Eu defendo a Wizards of the Coast. Não acho que ela errou de propósito. Não acho que ela errou tão feio. Não acho que errou rude. Só antes da pergunta pro Diogo, da pergunta que o Diogo vai fazer. Você tá ganhando quanto, Leão, pra defesa da Wizards? Só pra... Valores? Tem valores? Vai ter revelação de um patrocínio aí? Patrocínio de novo? Alô, Cards Helm? Opa. Olha, a Cards Helm fala tudo, cara. Modern Horizons foi lançado, vocês lembram qual foi o mês que ela foi lançada? Foi lançado em junho, né? Se eu não me engano, foi em junho. Tá. O Rogak tava 3,10 dólares. R$1.000, né? R$12. Convertendo aqui pra... Não, cara, a gente não tá na Argentina, não. A gente não tá na Argentina. E tipo assim, do nada eles foram pra 24 dólares. Num dia 3 pro dia 10 e foi pra 24 dólares. A culpa são de jogadores tipo o Thiago, né? Enfim. Tem que banir jogador de cemitério. Na verdade, tem que banir jogador de cemitério. A culpa isso é do altar, cara. Que o altar veio junto e ferrou tudo. Aí transformou o deck num deck Legacy. Fala aí, Diogão, qual a pergunta? Não, então, o que eu ia perguntar, cara, era o seguinte. Vocês acham que com o sucesso da coleção Modern Horizon, eles vão criar um play designer exclusivo para Modern ou para os formatos eternos? Porque, pelo que... O que aparenta é que eles não têm uma equipe testando os decks do formato eterno, né? Assim, o foco sempre, da Wizards sempre foi T2, e a cada dia que passa, o foco maior é T2, né? E aí vocês acham que isso vai acontecer também para... Eles vão criar esse play designer para os formatos eternos? Então, eu acredito que deve existir algum play design em cima disso. Eu duvidaria muito se não tivesse ninguém da Wizards se preocupando com isso. Agora, a questão é se isso é um foco, se é uma equipe grande e tal, aí realmente não sei. Mas se não existe uma equipe forte para isso, eu tenho certeza que ela vai surgir brevemente, porque, para mim, isso é uma opinião minha, né? Não sei se isso é exatamente o que a Wizards está planejando, mas assim que eu vi que ia lançar o Modern Horizons, eu já pensei logo de cara que o Standard está caminhando para ser um formato mais da plataforma do Magic Arena, né? Os campeonatos grandões acontecerem no videogame, no Arena e tal. E o Magic de papel, o grande forte está sendo Modern. Então eu acredito que cada vez mais a gente vai ter produtos que nem esse, que fazem coisas como Standard no Modern, né? Que é você receber um grupo grande de cartas que mudam o formato, para eles poderem vender também produtos novos. E o Standard caminhar para um formato mais online de videogame. Então, pelo menos é essa a visão que eu tenho. Eu acho que a Wizard está apostando justo nisso. É, eu concordo. Tenho uma visão parecida realmente com o Thiago. É, eu tenho jogado muito Magic Arena, né? E eu consigo observar muito claramente que a ideia da Wizard é transformar o Standard, né, o nosso saudoso T2, para o videogame, né, para as mídias de game. E como ela não vai abrir mão do físico, que ela sabe que isso seria uma grande bobagem, né, ela vai aos poucos tirar o estagiário ou promover o estagiário que está atualmente no game design dos formatos eternos, né, e dedicar uma equipe para evitar que tenha esse ranço dos jogadores, né? Porque se tem um problema que eu vejo a médio e longo prazo, é que jogadores que queiram entrar no formato eterno e já estejam no Standard, por exemplo, no videogame, enfim, né, ou até mesmo jogando Commander, eles vão cada vez mais ter barreiras, que antigamente eram as barreiras financeiras, né, de você entrar num Modern, e agora vão se tornar barreiras de uma mudança radical no formato. Eu acho que talvez você tenha que ter cuidado com isso também para não transformar o Modern num Standard eterno, né, onde o jogador vai dedicar 5, 6, 7 mil reais num deck e correr o risco de, dentro de 6 meses, 1 ano, ver o deck dele ser escorraçado ou, né, não ter jogabilidade. Eu acho que o problema todo é a jogabilidade. Leon, o que você acha sobre isso? Eu acho que a Wizards of the Coast ela já tem um play design para o Modern, tanto que a gente já viu algumas cartas no Standard foram feitas para nossos formatos eternos. Por exemplo, Lua Alpina, essa carta não joga Standard em nenhum lugar. Sim, verdade. Porque só o Sangrento também, não joga, nem joga draft, nem joga selado. Só o Sangrento, aquela. Sim. Quando é que tem que comprar uma carta, os terrenos perdem todas as habilidades. Sim. Então, a gente está falando aqui. É Dump Sphere também, né? Dump Sphere, é. Isso era morte de ouro. Você joga Standard, assim, não. Acho que eu nunca joguei, né? Nunca jogou mesmo. Não é. Aquele. Também é teve aquela carta de Ixalan, que é aquele Silent Gravestone, né? Que é uma carta que protege o seu cemitério, que ninguém usa isso no Standard. Isso é mais, nem no Modern, isso é mais pra Legacy, essa carta. Então, acho que isso já faz. Então, assim, o problema talvez seja que ela faz pouco. E eu acho que ela. E essa edição de Modern Horizon foi estranha, porque eu achei que ela ia vir com vários hates pra fazer o formato ficar mais leve. Assim, tem que ter uma opção se alguém ficar muito acima, você tem uma opção para combater. Tanto que eu achei que eles iam vir com Container Priest, por exemplo, reimplementar essa carta, que é toda vez que vem uma criatura que não foi castada, ela ia entrar em campo, ela seria exilada. Então, assim, eu achei que eles iam reimplementar uma carta que nem essa. Então, a melhor edição de play design para você poder salvar o Modern era o Modern Horizon. Que eles podiam reprintar várias cartas que são boas para combater outras cartas, para nenhuma ficar muito grande no formato. E eles não fizeram, eles fizeram o contrário, eles incentivaram os decks que já são roubados do formato. Então, assim, eu não sei o que aconteceu ali. Eu acho que eles têm play design pro Modern, mas que eu não sei o que tá acontecendo, assim, que não mandaram bem a equipa deles. Pô, ô Leon, aí eu nesse caso eu vou discordar de você. Na verdade, eles mandaram bem sim, porque a partir do momento que você incentiva os decks que estão ganhando, você incentiva as pessoas a comprarem mais esses boosters, entendeu? Eu acho que eu concordo contigo que um caminho deles seria fazer vários raids. Aí a galera ia ser obrigada a comprar os boosters para poder ter os raids. Mas você incentivar a galera a ganhar o jogo é muito mais forte do que você incentivar a galera a não perder o jogo, entendeu? Então isso acaba incentivando as pessoas a comprarem mais. É, uma coisa que me chamou muita atenção nessa coleção do Modern Horizon foi o valor das cartas, né? Isso pra mim foi muito assustador, cara. Porque você teve muitas cartas que jogaram em vários decks, né? Vários updates pra decks. E ao mesmo tempo, cara, o preço de cada uma delas não era menos de R$50, entendeu? Das cartas realmente boas. Aquelas que são essenciais. É, a gente tá vendo agora o Rain 6, né? Esse aí ficou um monstro. Tá jogando tudo, tá jogando Legacy e tá em torno de R$450. É, então, isso que eu acho muito louco, né? Porque você tá pegando uma carta que tá ali dentro de um pacotinho, né, de chocolate, né? Como minha mulher fala, que parece um pacotinho de chocolate. E é tipo, cara, você pode abrir ali uma parada de R$400, você pagar, sei lá, R$35 num booster de Modern Horizon e vir uma carta de 400, sabe? É um investimento absurdo. É isso que eu acredito que a Wizards ainda não tem que criar, né? Porque, só complementando, o Arena, ele tem um projeto para agora, essa próxima rotação, de criar-se uma espécie de um Standard eterno, né, o Standard Plus, né, e a Wizard ela não está sabendo lidar muito bem com essa questão da criação das cartas, ao meu ver, né, principalmente com a questão dos preços das cartas, né, que ainda continuam oscilando e, enfim, a gente é preso, né, com essa barreira do financeiro do Modern, não só do Modern, do Legacy, né, é um problema, né. O Arena é o histórico, o formato, o nome. Mas isso aí vai ser outra confusão, porque nada deixou claro no Arena de como que você vai ter as cartas antigas, né? Imagina daqui a um ano, o cara acabou de entrar no Arena daqui a um ano. Como que ele vai conseguir as cartas da edição Toronto Dream? Então, isso já é um problema atual, tá? Eu tenho um amigo que ele voltou a jogar tem um mês e pouquinho. Ele jogou em 2002. E aí voltou agora, cara, a jogar. Então, tipo, o cara achava que tinha queima de mana, sabe? E aí ele começou a montar os decks, e pegou aqueles decks lá que já estavam prontos e começou a atualizar eles. Cartas antigas mesmo, de Xalan, Dominar e tal, ele não consegue pegar essas cartas direito, né? Não. Porque as premiações são sempre das cartas novas. Você tem que comprar booster, se você quer. Ou você trocar a rara, né? Mas se conseguir uma rara coringa é difícil. Então você vai ter que gastar muito dinheiro pra ter várias coringas. Ou comprar a booster das edições antigas, pra você querer fechar algum deck. Imagina um deck desse formato histórico. Que tem cartas de várias edições diferentes. De vários formatos, de várias edições diferentes. Como você vai fazer? Entendeu? Então, eu acho que isso tá, ainda não está muito claro como que vai acontecer, porque vai ser ruim. Acho que nem todo mundo vai querer jogar esse tipo de formato. Pelo menos lá na Arena. Isso é tão difícil, né? E a parada que no mall, cara, é a coisa mais legal que tem, né? Porque você só compra exatamente aquilo que você precisa. Então, você tem uma pool pequena de cartas, né? Mas você só tá comprando as cartas que realmente você precisa, como é no físico, né? E não você ficar comprando caixas adoidado pra tentar montar um deck. Muita gente discute isso, né? Você deveria, Tony, né? Que é você dissolver as cartas ou né, ter essa possibilidade de criar o pó, né? E gerar, mas enfim, isso é uma discussão que os game designers da Wizards vão ter que pensar e muito. Certo, senhores? Certinho. Vamos pro nosso último plano. Partiu. Enfim, chegamos ao plano final desse primeiro podcast, nosso podcast piloto da Cards Realm, o Cards Realm Show. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Vamos chegando às conclusões e falar um pouquinho dos nossos projetos, o que a gente está esperando para a próxima, né, para o próximo programa. Enfim, você que não conhece a nossa página, entra lá em www.cardsrealm.com para você encontrar os artigos, trocar cartinhas, enfim, é o local perfeito. E queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, né, de onde a gente pode encontrar vocês, o que vocês fazem, né, enfim, quando a gente pode jogar junto para a gente concluir esse nosso primeiro programa e já, né, contando com vocês para o nosso próximo episódio. Diogo, tenha a honra. Tá, minhas considerações, cara. Eu acho que por mim não teria o banimento do Rogak. Eu acho que essa coleção Modern Horizon, cara, foi muito boa. Muita gente ficou incrédulo o quanto que ela ia afetar o formato, e afetou bastante. É que aqui no Brasil, assim, o custo dela tá muito alto, né? Determinadas cartas que você pega são sempre muito altas. O preço tá aumentando ainda do formato, né? Mas acredito que não haverá banimento e vamos ver o que nos espera, assim. E aí, Leon, onde a gente pode te encontrar? Você que é o nosso general manager aí, o chefão da tribo, o que você espera? Não sou chefe não, eu sou escravo de vocês, eu tô lá direto no grupo de WhatsApp da Cardhelm, ouvindo todo mundo tá toda hora pedindo algo de mudança no site, e eu tô lá de escravo, montando tudo que pedem. Acho que tem que estar certo mesmo, tem que pedir que a gente muda. Eu também, além disso, estou no YouTube da Cardhelm, Segundas-feiras eu falo um pouco das notícias que aconteceram semana passada no Magic, e o vídeo sai na quarta, e vocês podem me encontrar escrevendo notícias no site de vez em quando também. Muito bom, muito bom. E aí, Thiagão Lamog, mestre das pizzas, onde a gente pode te encontrar? Falar um pouquinho pra gente aí. Bom, então, toda terça-feira, né, tem uma pizzaria lá do lado da Portal, que vocês podem me encontrar de noite, se vocês quiserem. Ou comendo a marmita quando você tá jogando, né? É, isso é verdade, eu também. Esse é o pré-treino, aí na pizzaria é o treino de verdade. Cara, isso é foda. São experiências só pra quem teve o prazer de passar um GP na aquela mesma casa do bolada, né, pra levar lá pro GP. Acordar às 7 horas da manhã, aquele cheiro de arroz refogado. Galera, dica, quem for no GP, ó, tem que se alimentar bem pra poder competir, senão não dá certo, entendeu? Tem que, isso é importante. E lá é caro, GP é caro. A gente falou tanto de comida que eu esqueci qual é a pergunta mesmo. Caralho. Falando agora do Modern Horizons, eu achei interessante, cara. Gostei bastante das ideias que eles tiveram. Eu achei que também gostei bastante de ter um apelo que eles pegaram e voltaram na história do Magic, né? Eles botaram cartas como a Serra Angel, como Planeswalker, né? Botaram Urza como... Antes dele virar Planeswalker, botaram o Yawgmoth quando ele ainda era humano. E a galera, meus amigos que jogam só a For Fun, né? Que gostam, que acompanham a história do Magic, eles ficaram super empolgados. Então eu acredito que essa galera que das antigas do Magic, né? Que joga mais por diversão e tal, ficou bem feliz. Eu sei que teve várias cartas boas pro Commander também, e no Modern teve um impacto muito grande. Hã? Cite 13 amigos. Cite 13 amigos se eu jogo agora, for fun, cara. Então. Não dá assim, não. Enfim, voltando. Aí eu achei interessante essa parte do Modern Horizons. Achei que ele colaborou bastante pro Modern e tal. E principalmente com uma carta muito boa, muito bem projetada, que se chama Hokage, o Ninja da Vila, entendeu? Essa foi a carta, a melhor carta que tornou o formato muito saudável. E é por isso que ele não tem que ser banido, entendeu? Entendi. Foi um apelo bonito, né? Um final um pouco dramático. A galera vai, né, me xingar, mas... muito no Twitter agora. Bom, eu... xingar muito, coitado do nosso querido Lavog. E, bom, comigo você pode me encontrar aí nas esquinas da vida, trabalhando. Né, eventualmente nós estamos fazendo as narrações, nós vamos ter um evento, na verdade nós tivemos um evento, porque você vai estar escutando esse programa depois do evento, um cara Redbox, certo? Vai estar lá dando em dinheiro. Opa, em dinheiro, eu começo, né, enfim, de uma parceria aí que nós expandindo nossos eventos, vai estar a equipe da Casa de Zelma lá firme e forte sorrindo para você, e enfim, espero encontrá-los em muitos outros programas. Esse foi só o começo, né, de um projeto que já foi discutido muitas vezes nas mesas lá da Portal, de a gente criar um podcast. A nossa ideia é trazer, enfim, um debate sobre o Magic, né? Sair um pouquinho dessa rotina tanto formal que o nosso jogo fornece e trazer para vocês notícias certo, e papos legais. Certo, senhores? É isso aí, gente. Agora, só uma pausa. Eu estava pensando a gente finalizar falando, tipo, eu achei muito cafona, né? E eu sou o Gabriel Gonzalez, aí cada um fala um pouquinho e... Esse é o Card Realm Show. Pode ser, tranquilo. Faz o que seu coração manda, cara. Então a ordem fica aí. O que faz o Thiago? Todo mundo vai falar isso? Não, só fala o nome. Vai lá, então. Isso que eu perguntei, você vai ficar cafona. Então, mano. Não, encerra de outro jeito, Cara, uma música do Vando, cara. Porra, não, vamos ver, vai ficar cafona. Caralho. Então, olha só, vamos lá, olha só, vê se vai ficar legal, hein. Eu sou o Gabriel Gonzalez. Aí você fala, Diogo. Tá. Isso não, não, pô, corre, cara, né? Sabe uma parada que vai ficar maneiro? Eu sou o Gabriel Gonzalez e esse é o Card Realm Show. Até mais, fui. Cara, ou fomos. Gabriel, não se preocupa, você pode terminar também assim, fim de papo. Sabe por quê, Gabriel? Caraca, valeu isso. Valeu, Gabriel. Aí, vai, bota um barulhinho do aqui. Sabe por quê, cara? A gente vai fazer um compilado de tudo que a gente fez de merda no final do ano. Que tipo, muda ela. Cara, literalmente, semana passada eu gravei de cueca o Card Livre. Não. Sensacional. Não, o Rocha já falou que vai deixar ele, já fez os melhores momentos do Card Livre. Final do ano, Fiquem preparados. Caralho, brother. Aí, Diogo, aí, material, tá aqui, material pra cena. Não, assim, ainda bem que aqui é só áudio, cara. Tu imagina o Roger vendo o Leão de Cueca. Então vamos terminar. Aquela colada aí, de algodão, pai, que seu pai usa. Meu Deus. Eu imaginei essa assim. Vocês são muito burros, puta que pariu. Eu quero morrer. Ah, não, cara, agora você tem a mesma sensação que eu tenho quando você falou que o Leão tava lá de pelado, com as pernas abertas em frente ao ventilador. Um saco, né? É a mesma sensação que eu tive, cara. Ai, que nojo. Olha, aqui é tudo comigo, né? Não é com o Thiago, não é com o Diogo. É porque, porra. Eu sou o Diogo. Eu sou o Gabriel Gonzalez. E eu sou o Thiago. E nós somos a Cards Helm Show. Até a próxima, galera. Fica com a gente. O planeta ativado. Eu me segurei. Pra não estragar. Vou parar aqui. Thiago, abra sua mente. Thiago, pode parar a gravação, senão a gente vai morrer aqui.